Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo. Manoel Aldaz, Manoel Aldaz, Manoel Aldaz, vamos lá viajar, e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manoel Aldaz, Manoel Aldaz, iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. E no ar livre.